Quando você me abandonou, quanta saudade em mim deixou. Eu chorei, sinto falta de você comigo aqui. Eu não te quero longe assim, quero você perto de mim. Não me canso de esperar, só quero ver você voltar. Volta pra mim, pro meu amor. Já suportei tão grande dor, eu te comprei, você é meu. Volta pra mim agora. Eu te quero como estás. Meu espírito te ajuda a colocar tua vida em meu altar. O que passou, passou, pra trás ficou. Não vou lembrar jamais, e o meu perdão hoje eu te dou. Só quero te ajudar. Você voltar. Quando você me abandonou, quanta saudade me deixou. Eu chorei, sinto falta de você comigo aqui. Eu não te quero.